André Cedeiros, o mural de Ibi Coara. Ela só quer dançar de lado na pegada da guitarra, agora fico swingado. Bota a mão na cara, agora vira de lado. Olha aqui, bota a mão na cara. Na minha contagem, você vai descer e vai subir. Do jeito que você sabe, filha. Vai, vai. Olha aqui, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, aqui desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, swing boa. Olha aqui, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Bora voltar de novo, vai. Lá no TikTok ela só quer dançar de lado. Olha aqui lá no TikTok, na pegada da guitarra, agora fico swingado. Na pegada da guitarra, e bota a mão na cara, agora vira de lado. E bota a mão na cara, agora vira de lado.